da 3603, a linha decola sem parada, pista no zero. O marcador externo está no fecho azul 4070. Frente azul, Gol no 885, chame táxi. Azul 4070, 140 graus, 08 nós. Gente, pode usar na pista 1-1, 40-70. Da 3603 aos 41-1935. 1935, boa. Salvador está 3603, câmbio. 3603 está sob contato radar, Sabel 340. Está presente. Voo Ileda após Ileda Eudes, câmbio. Sente, nível 340 autorizado na proa de Leda após Leda Eudes, câmbio, obrigado. Solo aos 4-2, direito 2-1-9. Livrou 2-1-9, azul 4-0, se quiser. Paulo Salvador, muito boa noite, azul 4070, livrou, não se escuta. Boa noite, azul 4070, táxi autorizado pela Alfa, reporte antes da Juliette. Livre táxi de Alfa, reportar antes da Juliette, azul 4070. Ok, ciente, o voo no 885, chame quando estiver totalmente pronto. O azul 4070 está autorizado o ingresso no pátio principal pela Juliette. O gate é o 01. Gate 01 via Juliette, azul 4070. Posição 01 para o 4070 aqui? Afirmo, é a pole position. Maravilha, na pole então. Obrigado. Nada. Toma torre no 8, meia dúzia. 38, bem, obrigado. Uma ótima noite. Torre em Salvador, boa noite. 3858, pastor dono, estabilizado. 3858, autorizado pouso, pista 10, 140 graus, 08 nós. Livre pouso na pista 10, 3858. O 885 autorizado, chame para o táxi. Trip 5216, tá pronto para cópia, Aracaju? Autorizado, Aracaju, o nível 190. Decolagem da pista no zero, curva à esquerda, subida Puca, após Puca, Jamo, e após Jamo, DCT, Aracaju. O controle 119.35, acione 5102. Correto, trip 5216 e chame pronto no, na remota. Vou no meu no 3 inicia de imediato. Ok, temos um companheiro iniciando já no 9, no gate 9, inicia de imediato o pushback e acionamento, chame táxi. Atan, chama Recife, chama 251, alternando no 3325. 251 no 3325, Tan, 3603, boa noite, Tan. Bom, 1885, tá com 10 a bordo, 3 horas 53, Alterna Galeão. Chegou no 885, táxi lento pelo pátio, vai seguir um Boeing da companhia pelo pátio Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6, o ajuste 10.4, boa viagem. Obrigado, vai estar com vento, segue o tráfego da companhia, ponto de espera 18.6, sala de 14, 1885. No solo aos 49, o TAN 38, 58, 129. 29. Salve Salvador, boa noite, TAN 3858, livrando a sua escolha. Boa noite, TAN 3858, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa da Juliette. O gol no mesmo 3, está livre o táxi à direita, via Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre, 18.6, o ajuste é 10.4, boa viagem. Direita, Índia, ponto de espera da 10, 2.6, gol no mesmo 3, muito obrigado, boa noite. O TAN 3858, observe a segunda aeronave da Gol, está à sua esquerda, passando agora através do gate 612. Após esta aeronave, está autorizado o seu ingresso para o gate 7 pela Juliette. Feito após a passagem da aeronave da Gol com a pintura da Vara, e autorizado o gate 7. Número 3, autorizado a minha ilha colapso 10. 140 graus com 08 nós. A ilha colapso 0, bom. Passarei 2224, boa noite, tá pronto pra cópia, Juazeiro do Norte. Opa, afirmativo, boa noite. Ok, tá autorizado então o Juazeiro do Norte, o nível é o 350, via Pezulu 19 até Bangu, e após, prossegue conforme o plano. Decolagem da 10 com curva à esquerda, subida é a Momo com transição frote. E o controle 119.35, acione 5103. Sete 0350 para Juazeiro, via Pezulu 19 até Bangu, forte, contato plano, decolada 10, curva esquerda, abertura a bomba, transição frente ao frente. É, acione o controle 1935, acionado 5103, passarei 2224. Correto, 2224, chame pronto na remota. É maravilha. Ara. Pushback 5516 na remota do 3. Autorizado, 35216, chame táxi. Vou chamar. Número 3, sal 55-1935. 1935-613, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Chegou no 613, passa 1800 pés. 1613 está sob contato radar, Sadó 360, a saída Arbor Elefa, está presente voo Elefa. Ok, atenção 360, direto Elefa, voo no 613. P5890, sendo identificação voadora desta 3000, ajuste 1014. Centro 35216, táxi autorizado pelo pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre em 186 e o ajuste é 14, boa viagem. Decolou ao 57-1935. 1935, boa. Salvador, Gol 185, passa 3.600. Gol 1885, está sob contato radar, Sadel 360, saída Arbor Elefa. 360, Arbor Elefa, Gol 1885. Fez o 17, decolagem da pista 10, curva à direita, subida Arbor, com transição Elefa. Controle 119, decimal 35, adicione 5105. Brasília 380, presumo 17, padrão 10, por Vaquerica, agora direção elétrica. 1193, foi o controle, acena 105 da 3561. Tá correto, tá 3561, no chame, pronto, você vai puxar e acionar. Chama lá. Alpha 083, Skulker N, descend to 4,000 feet, QNH 1014, clear, bounce, arrival. Da presente, voe Proj Elefa. Proj Elefa, da presente, voe no 885. Não, 35, grato, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 35, 216. 5216, está sob contato radar, sobe a 190, saída Pucas, João Maracaju. 190 na Fuga de Maracaju, 5216. Nome 103, chama Recife, 1260. 260, boa noite. Boa. Na 0 desce para 2000 pés, hoje de 2014, Autorizado final LSXB, reporte estabilizado. 2000 pés, 1014, autorizado final LSXB, reporte estabilizado, 5810. Boa noite, 85, chama Recife, chama 260. 260, boa noite, 85, boa noite. Boa. Ok, tá autorizado então, Campinas, nível 360. Decolagem da pista 10, com curva à direita, subida é a Dael, após Dael, Leda, e após Leda, DCT, Bridge, e em Bridge, intercepta o Pesulu 16, até Belo Horizonte, e após, conforme o plano. O controle 119.35 e acione 5107. O 4071 está correto o cotejamento, chame pronto para puxar e acionar na poli. Tan 3561 para pushback, acionamento. Autorizado, Tan 3561, chame táxi. Chamar a táxi, Tan 3561. Autorizado, passarei 2224, chame táxi. Chama lá. Uma torre no 8, meia dúzia. 2 metros, 8 metros. 083, descend to 2000 feet, KNH 1014. Cleared LS final report established on the localizer. To descend 2000 feet, ILS 10 and ILS 1, runway 10, with 101 for the weather, for the localizer of 3.